Paulo Street 5, Livre Direito, Charles Paulo 1211. Direito 2111, 3144. Quatro autorizado de colapso no zero, vento variável 23 nós. Tá 3216, estabilizado. Tá 3216, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-1-9-5, tá 3216, sente. Salvador, muito boa tarde, tá 3216. Tá 3216, continua a aproximação, tráfego na nova estável, aguarde está livre. O altímetro é 1014, vento variável de 3 nós, informa um Airbus 319, decolando da piscina 0. Sente, aguardando pista livre, 1014, estabilizou, tá 3216. 3216, tráfego de viagem, estado, cheque, trem, livre, pulso, destino 0, vento variável de 3 nós. Ok, baixou e travou. Tá 3216. Pelo Quebec Serra, reporte na interseção papá. O Xané 6254, decolado 37, chame controle 1-1-9-8, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Solho, Salvador, bom dia, Xané 6254. Xané 6254, contato radar na decolagem, submantém nível 360, seda da Euleda. 360 da Euleda, Xané 6254, o senhor está direto, linda. Sua direto, Xané 6254. 6254, inicialmente, curso da saída. Pela saída, 6254. Tio Romeu, assistente. Romeu, vai ser a corredores. Reporte através para IFE para ingresso corredor interno. Serra, tenta estresse turbulência, Airbus 320, autorizado decolar. Lançar em vento 230 graus, 059. 3216, solo 40, livre à direita, chame solo 1211. 1211, 7, livre à direita, 3216. nome é Oscar, desço sob condições visuais para 1.000 pés. 20 graus, 059. Olá, Oscar. Justiça em Salvador, 0.13. Black Serra, decolado ao 40, chame controle 1 no 9, decolado ao 8, tomou o... Bora, 98, grátis, já volto. Controle, boa tarde, eu vou passar no Quilo, Quebec Serra. Vou passar no Quilo, Quebec Serra, um mil pés via corredor, axé. Autoriza o 045. Pelo Quebec Serra, autorizado direto. Autorizado direto destino e livre central ao 045. Não, não, não, direção ao 8, morro. Jesus 2230, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 1795. Torre Salvador, boa tarde, passaria 2230. Recife na 260, alternando no 288. Mas pouso, quem negar no 0193. No 0-3, aguardando a autorização. Puxa na 6-1-3, na escuta da torre. 1-3, contato radar na decolagem, mantém nível 360, César da El. 360, da El. Paro meu agora. Colo 962, mantém minha identificação, está autorizado a chegar da Mari. Esse mantém a nível 060, ajuste chama 0-3. Inicialmente no perfil do estado, colo 962. Os 230, tráfego visual, estado, segue treinos e pouso, pista 10, vento 190 graus, 059. Baixado, travado, livre, pouso, sente. Papão, resolvo, papão, meu, confirme seu tipo de equipamento? Meu, Vitor, 1-0, ciente. O Chanel é 254, chame centro Recife, 1251, alternando no 3695. Eu 251, 1962. Desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste 0-3. 4 mil pés, 1-0-3 ou 9-62. Lu Papa Romeu, consigo te chamar de pouso? No 642, gente. O nome é 7, mantém cabeceira 1 a 0. 2230, solo 46, livre direita, chame som 1-2-1-1. 3-1-2-1-1, já. Opa, Palmeu, para qual que eu tá? Em Aracaju, opera visual, em uso, pistão 1 a 1, vento 180 graus com 0,7 nós, altímetro no 0 no 3, temperatura 2,7. Aracaju, opera visual, pistão em uso 1 a 1, vento de 180 graus com 0,7 nós, ajuste de altímetro 1 a 0 no 3, temperatura 2,7. 0 graus 0 4 9. Meu Oscar, chame Torre 1 no item 95. Meu Oscar é presente em curta para aproximação nacional do no site. Após velocidade de 3.000, Romeu Oscar, altímetro no 0 no 3, vento no momento 190 graus 049. 67 decola 248, chame controle em 119 de sol 8 morro. 98, boa tarde. Olha, Salvador, boa tarde, voo 167. Voo 167, contato radar na decolagem, tudo mantém nível 360, saída da Yoga. 360, solicita a flor de Leda ou Monte, vai dar presente. Inicialmente o perfil da estrada, agora nós estamos fazendo a sua concentração para o aproximante. Voo 1167. Entendeu que é para seguir o perfil da subida? Sim, inicialmente o perfil da saída. Estilo 1167. 08 na escuta. Ingresso na pista, taxi até a cabeceira e reposta alinhada e pronto. Para 2.000 pés, está livre LS, posso estabilizar. Do Lupa Palmeu, condições em Aracaju, com 1.500 de teto. Romeo Oscar, livre pouso, pistão na 7, vento 180, grau 069. Vento, livre pouso, pistão na 7. Zero 08, autorizado, decolado, cima 021-160, grau 059. Estabilizando ele, SEO 962. Voo 962, complete aproximação, chame torre 1-9-9-9-9-5. 18-9-5, obrigado, até já. Cara 08, decolado ao 54, chama em controle 199-8. Controle 198, Carcará 08. Carcará 08. Carcará 08, contato radar na decolagem, manda em nível 310, sai da PUCA. Para o 310, solicita manter reto para livrar a formação, excelente. Boa tarde. 1962, informa chuva leve sobre o campo. Aguarde autorização de pouso ainda no avistado. Reporte avistando o campo. Esse 962 já está avistando. Sim, aguarde autorização de pouso. Aguarde. Pelo 962, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 119, confirma a baixada travada. Baixada travada, ciente, livre pouso na 10, 1962. 1167, chame centro Recife, 1251, alternado no 3395. 1250, no zero, secundária? Alternando no 3395. 395, ó. Solo 57, vira direito e chame solo 1211. Combina a frequência aí pro voo 9-1-2. 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Cacará 08, chame centro Recife, 12685, alternando no 2545. Quebec Serra, desaparecimento de tráfego, informe estimado para pouso. Gente, tem frequência livre aqui no Quebec Serra. Estado Flórida, no North Fly Direct Duna, Sunset Level 050. Zero five zero direct Duna. 5220, fly direct TAP, transmit level 060. Fly direct TAP. Papa Romeo Zulu, Papa Romeo, serviço radar terminado, 68 milhas, Nordeste Salvador, chame Aracaju, 1203. CP5474, sent 2006, can 8101 via the left 35474, ILS. 35474, complete final contact tower 18895. 3-5-2-2-0, send 2006 and H1013, clear the last tunnel report established. 3-5-4-7-4. 5-4-7-4, report to Lindy Adawa and watch 7-8-1-0-1-3. You report 3-5-4-7-4. Lose your last part of it. They're flying ITA, after ITA, Duna. Fly direct Duna, report established, 35220. All report established, 5220. Salvador Tower, 35474, down in Locust. 35474, clear, land runway 10, wind is 160 degrees, 10 knots. Roger, cleared landing 35474. Boa tarde, Oceanetic 141. Once arrival, 10,000 feet, can it was 013. 3615, boa tarde, autorizada enviada a mão, desça para o nível 050. Stabilizer on localizer, 3520. 3520, complete sign and contact tower, 1895. 1895, thank you. Salvador Tower, 3520, ILS final. 5220, continue approach, report and again down and locked. I'll report down and locked. Two two zero, check the landing gear, close to land runway 10, wind is 170 degrees, 109. 170, 10, and down lock, 5220. 3193, decolar 228, controle transfere, 119, decimal 8, vamos voar. 198, boa. 3193, escuta, decolou 1200 pés. Tá 220 on the ground at 29, move to the right, ground 121, decimal 1. 1 decimal 1. Controle é possível coordenar, proibir. Panasonic 141, send 2,000 feet, clear the light maneuver, taxi service. Santos, vamos lá, 3, autoridade direto 3. Direto ao bridge, muito grato. Lima, Papa Mike, prossiga. Sente, mantém as condições visuais, posição 013, reporte visual com local de pulso. Alinhamento 315, desça para 3.000 pés, ajuste 1013, posição para 2009. 3.000 pés, 1013, ótimo, né? 63, confirma em redução? 2009. Tá mais confirmado, código 3. Estamos no 93, está no centro Recife, 1251 e alterne 13395. 251 na secundária, por gentileza, não copiou? 1335. 3395, obrigado. 3193. Controle Salvador. Boa tarde, 85240. Sente informação, Vitor. Quanto possível atualizar TAP? 240, acione identificação, desce e mantenha 050, vou ITAP. Identificou 050 na proa de ITAP, 5240. 315, 2000 pés, número 2 na aproximação, autorizado ILS. 315, número 2 na aproximação, autorizado ILS, Oceania 6, 315.